gostaria que você pensasse mais um pouco, pois afinal vivemos num mundo muito louco. As procedências caminham de modo muito irregular, mas você nunca faz nada que possa se aproveitar. A humanidade sofre, mas ela não te reprime, pois tem medo de serem vítimas de seus crimes. Por segurança essa armada pra se defender. Medo da morte, medo de você. Se você não pensa, não liga pra nada. Qualquer assunto é motivo pra ir dando porrada. Parece que não tem o mínimo de calor humano, e vai puxando o gatilho em cima de qualquer mano. Mais um irmão que se vai, mais uma mãe sofrendo, chorando, se lamentando pelo filho que se foi. Quantas lembranças boas, quantas recordações ruins. Lamentavelmente esse foi mais um triste fim. Cidade grande, ruas, direção ao submundo. Não é surpresa encontrar minha dúzia de vagabundos. Censurá-los não, não temos o direito. As condições postas pra eles são estas, não tem outro jeito. Cada macaco no seu galho, ditado da antiga. Berçário latão de lixo, abrigando uma vida cujo destino futuro não é difícil saber. Basta usar o raciocínio que dá pra prever. Recém-nascido inocente que se não espera. Mulher, mansão, carro do ano, cadeia ou favela. Duas décadas passam depressa, 20 anos terá. Um homem de bem, Deus te guiará. Sabemos perfeitamente que a vida não é fácil, e aqueles que não concordam que provem-nos por contrário. Mesmo assim é bom ser mais positivo. Nem todos os que o rodeiam, mano, são seus amigos. Mas companhias faz problemas, passos inseguros. Então mantenha a distância do caminho obscuro. Caminho obscuro. Me aperta, tem que se manter 6 meses desempregado. Neguinho preocupado, não sabe mais o que vai fazer. O que eu vou fazer? Não pensa duas vezes, revólver na cintura. Desesperado, o mundo afora, dinheiro é o que ele procura. Honesto ou desonestamente, tem que se virar. Esposa e filhos esperam, querem se alimentar. Vontade, água, luz e aluguel com data já vencida. Pra complicar uma bronca no DP, advogado tentando fazer sua defesa. Verba pequena não paga o esforço. Como provar inocência? Queria então ter tido uma chance de cursar. Melhor se aculturar, se profissionalizar. A vida mostra beleza, alegrias e desgosto. Tudo cai água abaixo ou vai pro fundo do poço. E é assim que os dias vão e vão e nada acontece de novo. Infelizmente acusado, envolvido até o pescoço. Odiado por uns, mas querido por outros. Se a boca esquenta, o bicho pega pontapés e socos. Militares, civis e cães farejadores procuram barraco por barraco encontrar os autores. Não há o mais valentão, nem mesmo mais coitado. Esperto é aquele que no gatilho é mais rápido. Eu me pergunto até que ponto os homens podem chegar. Um acabando com o outro parece se odiar. Por esse e por muitos outros motivos, um pequeno alerta. Falsos manos podem lhe dar um tiro na sua testa. Boa amizade, bom papo, longe de viaturas. Otimista eu lhe garanto, até lhe asseguro. Você estará muito distante, muito distante do caminho obscuro. Atingem as periferias, não há solidariedade. Funeral na área, mas um já era. Daqui a 2 dias, mais um ou dois eles esperam. Pra burguesias, essas novas é um prato cheio. Policiais matam inocentes, eles estão satisfeitos. Na lista negra dos presuntos, a encomenda é feita. Se for um vacilão, aí então é vítima perfeita. Pois os caras chegam, eles não mandam recado. Chute na porta, tiros por todos os lados. Corpo congelado, congelado. Cabe a você, para, pensar, ficar concluso. Memorize, se harmonize, se não fique confuso. Pois os caminhos da vida são cheios de espinhos. Cuidadosamente, sempre em frente, devagarinho. Pois os passos longos, o levam onde não quer chegar. Ideias embaraçadas, liberdade barrada. Se cuide, se liga, meu irmão, caso contra, então não, não virá opção, não encontrará a saída. Mas você deve saber o que é melhor pra sua própria vida. Não adianta esconder, não adianta fugir. O mundo é pequeno demais, PMs vão lhe descobrir. Quando isso acontece, não adianta rezar. Porrada daqui, paulada dali, eles vão te arrebentar. Experiência desagradável, por isso não quero passar. Procuro humildemente um pequeno lembrete deixar. Mantenha seus olhos abertos pra sua segurança. Rito o maldito caminho, escuro colega, mantenha a distância. Não vacile na noite, esteja seguro. E lembre, esteja distante do maldito caminho obscuro.